dar as boas-vindas a todos aqueles que hoje nos visitam, aos nossos expositores, especialmente uma palavra de apreço para os pastores, que este ano tiveram um ano particularmente difícil e hoje o tempo também continua a não ajudar. Mas aqui na Serra somos gente de dificuldade, que é habituados a lidar com as dificuldades. Não há de ser por isso que a festa não há de ser um êxito. Honra-nos especialmente a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, da Câmara Municipal de Góis, da Câmara Municipal de Cargal do Sal, da Câmara Municipal de Tábua, da Câmara Municipal de Arganil, do Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pesca do Centro, que ainda não está presente. Não se esqueça do Presidente de Pedrógão, que é o Presidente da Simples. O Sr. Presidente de Pedrógão informa-me que também está, naturalmente o de Oliveira do Hospital, por razões óbvias, e que a seguir lhes falará dos objetivos desta feira. E enquanto Presidente da Assembleia Municipal, é justo fazer um reconhecimento não só ao Sr. Presidente, como a toda a equipa da variação, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no sentido do engrandecimento e tornar esta feira um êxito. Estamos também a presença do deputado Mário Rui, do deputado Sérgio Paulo, vereadores da Câmara Municipal, como não poderia deixar de ser, membros da Assembleia Municipal, senhores presentes de junta. Queria ter também uma palavra de agradecimento às bandas, aos bombeiros, aos grupos bombos e outras associações culturais e recreativas que também nos honram com a sua presença e abrilhantam este evento. No essencial era isto que eu lhes queria dizer, agradecer uma vez mais a presença de todos, para que sejam lá todos nós.